afirmas que o mundo é mar de abismos, trevas e escolhos? Conserva por isso mesmo a caridade nos olhos. Suplicas esquecimento da mágoa em que tens vivido? Guarda cautela, aplicando a caridade no ouvido. Desejas larga distância da fala maldosa e oca? Cultua quanto puderes a caridade na boca. Pretendes largar de todo tristezas e laços vãos? Cultiva além do dever a caridade das mãos. Queres que os outros te vejam, coração nobre quanto és? Atende em questões de rumo a caridade nos pés. Sonhas banir da família rixa, contenda, pesar? Inicia praticando a caridade no lar. Ensinas beneficência ante a penúria indefesa, mas não ouvides pregar a caridade na mesa. Queres a estima alheia que os empeços atenua? Emprega constantemente a caridade na rua. Se indagássemos ao Cristo como achar felicidade, Jesus de certo diria: caridade, caridade.